coração, o eixão. Às 6 horas da tarde, fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noé. Fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noé. Às 6 horas da tarde, fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noé. Fazer com que eu chegue.